Diego Pafros, Simone Brunini, craque. Moisés, olá, Pafros, uma craque. E vou para o José, voz com F, uma craque. Seja bafo. Eu odeio isso e quero que a paz se exploda. E todos os chumetas vão para o inferno. Praça do Zobof é nova Cracolândia.